Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a chuva, São Pedro, pelo amor de Deus, libera. Libera que nós não estamos aguentando mais essa secura. Esse calorão brabo, libera, São Pedro. Nossa senhora, já estamos em setembro. Pode despejar, joga água aí que o trem tá feio pro nosso lado aqui. A discoteca do Cleitão traz hoje a dupla João Márcio e Fabiano. A Faculdade da Música apresenta o mestre Silvio Caldas. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, uma oração lindíssima. A dica, essa dica é importante. Você sabe como é que você transporta um animal dentro do seu carro, dentro da lei? Pode ser um passarinho, pode ser seu cachorro, seu gato, sabe como é que é? Vou te explicar daqui a pouquinho. 50 anos da Jovem Guarda, eu vou trazer The Jet Blacks, cantando uma música instrumental lindíssima. A saudade que ficou, eu vou recordar hoje um grande amigo, o grande Dominguinhos, né? Vou contar um pouco da história da vida dele e uma música bonita que ele gravou. Eu começo trazendo aí Taeme, Thiago e Fernando e Sorocaba, o que acontece na balada. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Alguém me viu aqui? Eu também não vi ninguém. Eu tava em casa, fui dormir com saudade do meu bem. Pra acabar, chora, seu povo. O que acontece na balada? Aime, Thiago e Fernando e Sorocaba, o que acontece na balada, pro Laércio Flaviano da Costa, meu novo amigo do Facebook do perfil número 2. Laércio, um abração para você, seja muito bem-vindo. Essa música começa a fazer sucesso em todo o Brasil, de Djalma Lima e Monteiro, Buquê de Flores. Djalma Lima e Monteiro, Buquê de Flores para minha conterrânea Keliane Rodrigues em Coromandel. Keliane, seja muito bem-vinda no nosso perfil do Facebook, é o perfil número 2. Um grande beijo para você e um abraço carinhoso a todos os meus conterrâneos de Coromandel, da região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro e de uma lasca do Goiás, curtindo o nosso programa todos os dias pela Super 95 FM de Coromandel, 95,5. Essa aqui é um grande sucesso. Dulce Irema, Beijinho Doce. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quando a gente... laço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Eu era menino quando essa música foi gravada. Dulce Irema, Beijinho Doce. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote o telefone da RBM Música, 61 99813601, 61 99813601. Quando você for fazer um evento, consulte a RBM Música, que você pode se livrar de sérios problemas, viu? A gente tem muita dificuldade em fazer um contato direto com os artistas, e a RBM Música tem os seus artistas exclusivos e também tem os seus artistas conveniados, devidamente autorizado, para poder fazer intermediação dos seus shows. Ligando 61 99813601, você leva para sua cidade o show de Adelson Moura, Rael Braga, Wagner Simão, Eliane Samuel, Bruno Aguiar, Fábio Cavanha, Djalma Lime Monteiro, Márcia Ferreira, Rafael Silva, Xot Santo, Ney Nando, Mato Grosso e Matias, Sérgio Reis, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. O telefone é 61 99813601, 61 99813601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Zé Mulato e Cassiano, Meu Céu. Armazene na varanda, afino minha viola, sabia cantar comigo, quando a tristeza embora. No lugar aonde eu moro, solidão não me amola, quando eu faço ponteado, acabou pra cantarola. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Quando vai chegando a noite e a natureza desmaia, o sereno vem caindo na fúria da samambaia. Eu vou na biquinha d'água e tiro o suor do rosto, esperando a comidinha temperada com bom gosto. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Chamo a lua pra cantiga ao som da modinha boa, e misturo a cantoria com os bichos da lagoa. Puro tal cantaruído, sapo boi marca o compasso, afinado no bordão, a viola nos meus braços. Não é o céu, conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Noite alta vou dormir, para acordar bem cedinho, pois não perco a alvorada no cantar dos passarinhos. Pra me desejar bom dia, coroar o meu sossego, eu recebo a visita do cuitelinho azulejo. Não é o céu conforme eu aprendi, mas se Deus achar por bem, pode me deixar aqui. Essa beleza de canção, Zé Mulato e Cassiano, Meu Céu, é de autoria do Zé Mulato e do Chavantinho, da dupla Pena Branca e Chavantinho. A Elizabeth Souza, de Itarana, no Espírito Santo, me mandou uma mensagem no dia 18 de agosto. Menino, obrigado pelo menino, viu, menino de 65 anos. Cleiton, eu ouço o seu programa. Só não consigo ouvir todo dia porque eu trabalho fora, eu sou vendedor da Natura e do Boticário. Vendo mudas de plantas ornamentais e frutíferas. E ainda sou mãe, esposa e dona de casa. E faço academia. Sou ligada no 220 e dou conta do recado. Mas adoro o seu programa e ouço quando eu posso. Mas todos os dias ouço a sua linda voz. E agora está todo mundo pedindo para você mandar um alô, pedindo para mandar um alô para você e pedindo música. Elizabeth, pode pedir quantas músicas você e os ouvintes da Itamix aí de Itarana, né? Nós estamos aqui para isso, viu? Um grande beijo para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência nessa simpática cidade do Espírito Santo, Itarana. O avô do João, Cleiton Aguiar, companheira. Uma cama estirada, prontinha pro amor. Mas na hora da briga, na luta da vida, te quero a meu lado, lutando comigo, com força sem medo, vencendo o castigo que pra mim é viver. Enfrentando meus dias, quebrando barreiras, vencendo a dor, mostrando ao mundo tua força de vida, todo teu valor. Mas à noite lá em casa, te quero exilada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Numa cama deitada, puxando meus braços, olhando em meus olhos, um desejo no corpo, pronta pro amor. Mas à noite lá em casa, te quero estirada, numa cama deitada. Cleiton Aguiar cantou dele, companheira, para Mary Cristina, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Mary, seja muito bem-vinda. Não sei se é Mary ou Meire, né? Mas qualquer jeito, seja muito bem-vinda ao nosso Facebook do perfil número 2. Essa música que eu cantei, companheira, eu fiz para minha mulher Gláucia, mas serve para todas as mulheres do Brasil que são companheiras, né? E serve para todos os homens também. Que podem dizer com orgulho que tem uma companheira do seu lado e fazem por merecer essa companheira. A Saudade que Ficou. Hoje eu vou falar de uma das maiores figuras da música popular brasileira. A produção é do professor Júlio César Rezende e o focalizado hoje é simplesmente o meu saudoso amigo Dominguinhos. José Domingos de Moraes, o saudoso Dominguinhos, nasceu na cidade de Garanhuns, Pernambuco, em 12 de fevereiro de 1941, oriundo de uma família humilde e numerosa. Ao todo eram 16 irmãos. Era mais ou menos a média das famílias do Nordeste antigamente, né? O pai, Mestre Chicão, era um conhecido sanfoneiro e afinador de sanfonas, e sua mãe era conhecida como Dona Marinha. Ambos alagoanos. Dominguinhos conheceu Luiz Gonzaga quando tocava no hotel em que ele estava hospedado em Garanhuns. O nome do hotel era Tavares Correia e o trio do qual Dominguinhos fazia parte tocava na porta do hotel e foi convidado naquele dia a tocar lá dentro do hotel para Gonzaga e seus acompanhantes. Luiz Gonzaga ficou impressionado com a desenvoltura do menino e o convidou para ir para o Rio de Janeiro onde morava. Só que demorou muitos anos para que o Dominguinhos tivesse coragem de ir para o Rio de Janeiro. Isso aconteceu em 1948. E logo no primeiro encontro, Dominguinhos ganhou de presente de Luiz Gonzaga uma sanfona de 80 baixos. Somente em 1957, Dominguinhos recebeu esse nome artístico que foi dado a ele pelo Gonzaga, né? Em uma das muitas viagens ao Nordeste, Dominguinhos conheceu a cantora pernambucana Anastácia, com quem se casou, e compôs mais de 200 canções, uma delas a famosa Eu Só Quero Um Xodó. Em decorrência de um tratamento contra um câncer de pulmão, que já durava 6 anos, Dominguinhos teve sérios problemas relacionados à arritmia cardíaca e infecção respiratória. No decorrer dos meses seguintes, o seu quadro foi se agravando e ele sofreu várias paradas cardíacas. Em março de 2013, o filho Mauro declarou à imprensa que Dominguinhos não deveria mais retornar do coma em que se encontrava. No entanto, essa informação não foi confirmada pelos médicos, né? E os médicos afirmaram que ele estava minimamente consciente e apresentava leve quadro de melhoras. Mas no dia 13 de julho, o cantor deixou a UTI, mas ainda permaneceu internado com quadro considerável estável. Com um novo agravamento, voltou para a UTI, onde morreu às 18 horas do dia 23 de julho de 2013. Após complicações infecciosas e cardíacas, aos 72 anos de idade. Vamos recordar um grande sucesso de Dominguinhos. Ele gravou em 1980, Quem Me Levará Sou Eu. Amigos a gente encontra, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar, eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. A saudade que ficou focalizou hoje o grande Dominguinhos. Quinta-feira tem mais. No próximo bloco, The Jet Black, Sérgio Reis e Márcia Ferreira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Em 1965, a TV Record de São Paulo colocou no ar, nas tardes de domingo, no finalzinho da tarde, no mês de agosto, o programa Jovem Guarda. No comando, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, e uma trupe de jovens desconhecidos que começavam a sua carreira artística, e muitos deles estão aí até hoje. Nós estamos comemorando os 50 anos da Jovem Guarda e eu vou trazer um conjunto, não sei se existe ainda, né? Mas fez muito sucesso naquela época, The Jet Blacks, tema para jovens enamorados. Thank you.

meu sono e meu despertar. Calor que aquece a minha casa, amor que brilha em meu olhar. É brisa mansa no meu rosto, mensagem que me deixa em paz. Teu Santo Espírito me move e a cada dia me refaz. E eu te sinto em todo lugar, eu te adoro onde quer que eu vá. Amor que nunca vai ter fim, eu te agradeço por cuidar de mim. Te chamo em meus momentos de angústia e de solidão. Te amo com toda a força que existe no meu coração. Te chamo também nas horas que a minha vida tá legal. Te amo e esse amor que eu sinto é incondicional. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. É tua luz que guia os passos meus, Senhor. Eu nunca esqueço de você, meu Deus, meu amor. Márcia Ferreira, do Elias Muniz, meu Deus, meu amor. No próximo bloco, a dica de hoje: como transportar um animal no seu carro dentro da lei. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje vai interessar para muita gente, porque acontece que hoje os animais são como se fossem quase um membro da família. É verdade. Eu me lembro, nós tínhamos um cachorro aqui na nossa casa, que ele, a gente viajava para o Nordeste e a gente levava, ele foi para Natal, foi para Maceió, o Billy, né? A minha mulher não deixava ele para trás de jeito nenhum. Às vezes a gente mandava um carro só para, a gente ia de avião e alguém num carro para levar o Billy, porque você pode transportar de avião, mas tem que botar naquelas caixinhas, né? E o cachorro não gosta daquilo de jeito nenhum. Mas a dica de hoje é exatamente isso. Se você tiver num carro com animal e um guarda de trânsito parar você e querer te multar, você diz: ô, meu amigo, você não leva a mal não, mas na legislação de trânsito não tem nada que proíba eu carregar um animal dentro do meu carro. Porque na legislação não existe nada que diga quanto ao transporte de animais domésticos, cães, gatos, pássaros, e não especifica isso. As lacunas na legislação de trânsito devem ser observadas as regras usuais de cuidado e segurança, não sendo proibido o transporte, por exemplo, do cachorro no colo de um outro passageiro, né? E tem um detalhe que diz o seguinte: tudo aquilo que não é proibido é permitido. Se não tem nada proibido, você pode. Agora, as únicas passagens que tem no Código de Trânsito Brasileiro sobre os animais são os artigos 235 e 252, que diz o seguinte. No artigo 235, conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, quer dizer, na carroceria, em cima do teto, né? Salvo nos casos devidamente autorizados. Porque quando você vai transportar cavalo, vaca, você vai lá, tira a guia e pode transportar. É uma infração grave para quem colocar animal na parte externa sem autorização, né? E dá, inclusive, retenção do veículo para até tirar o animal. O artigo 252. Dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. Inflação média, penalidade é multa. E não há obrigatoriedade do uso de caixinha, de cinto ou cadeirinha, não. O que existe é a ressalva de quem está dirigindo colocar o animal em cima das pernas dele, à sua esquerda, né? Porque aí atrapalha dirigir. Ainda tem também a restrição de que somente poderão ser transportados nas partes externas, como carrocerias de caminhonetes e caminhões, se houver expressa autorização do órgão de trânsito para isso, né? É lógico que você tem que atentar para a segurança do animal, não devendo excluir o cinto. Se não tiver ninguém, bota o cachorro ou o gato no cinto, se você der conta, tá bom? Então é o seguinte, não é proibido você transportar animal no seu carro, desde que ele não esteja no seu colo, entendeu? E se o guarda criar casa, você fala, não, então nós vamos para a delegacia, nós vamos resolver isso lá. Cadê? Me mostra aí no código de trânsito onde é que tem, né? Então aí você vai para a delegacia, chega lá, você convence o delegado que você está certo, né? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, você vai se arrepender. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer. Não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Com seu jeito de amar, vai perder meus carinhos, vai chorar, vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer, vai pedir pra voltar. Eliane Samuel, você vai se arrepender. Eu estou atendendo o pedido da Soraya Fernandes, que mora em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ouve o nosso programa pela Acesa FM. Soraya, um grande beijo para você, muito obrigado pela audiência, e tá aí a música que você pediu, tá bom? Música nova, sucesso novo de Teodoro e Sampaio, Cabritinha. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado igual bezerro enjeitado. Mamei em vaca e tudo que tinha peito. Fui criado desse jeito, fiquei mal acostumado. Hoje sou um homem, arranjei uma cabritinha e passei a mamar no peitinho da fofinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Como a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Amo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha está sempre cheirosinha, tem comida boa, vive igual uma rainha. É carinhosa, bonitinha pra danar, ela é muito inteligente, ela só falta falar. Ela adivinha a hora que eu tô chegando e vai logo preparando o peitinho pra eu mamar. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Como a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Eu gosto de mamar no peito da cabritinha. Como a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Vem, Bita, vem. Teodoro Sampaio, Cabritinha. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Adelina Freitas, Antônia Brandão, Meire Sabino, o cabeleireiro e empresário Clóvis Nunes, Joel Amaral, Di Moraes, Sandra Caetano Barbosa, Raimundo Odair, se o meu amigo saudoso Dino Franco, grande cantor e compositor, estivesse vivo, estaria fazendo hoje 79 anos. Marlon Maier, Jailmir Mendes Ribeiro, Rodrigo Faria, Cidinha Alves, Marquinhos Benon, Silas Jorge e você, que está de aniversário, mas não me contou. Eu vou pedir a Deus que dê a todos vocês muita luz, muita paz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 55 da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer uma oração belíssima chamada Preciso de Ti, Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Preciso de Ti, Senhor, para concretizar os planos e os projetos que trago no meu coração. Orienta-me como tu bem sabes fazer, porque eu não quero errar e nem fracassar. Preciso de ti, Senhor, para escolher o caminho mais acertado para mim. Faz que os outros também valorizem os meus esforços e a minha vontade de vencer. Preciso de ti, Senhor, para encontrar o apoio e a companhia dos amigos leais. Conserva-me alegre e comunicativo com todos e livra-me sempre dos desvios perigosos. Preciso de ti, Senhor, para vencer todas as metas gradativas de minha escala. Abençoa com tua presença os meus caminhos, para que eu leve ao mundo a força do teu amor. Amém. É bonita essa oração, né? Isso aqui está no livrinho, o livro de orações do programa Cleiton Aguiar, que eu já distribuí gratuitamente, eu não vendo esse livro. 37 mil exemplares. Estou na luta para ver se eu consigo fazer mais uma edição, mas não está fácil, né? A situação da economia do Brasil está muito complicada. E se você prestar atenção, tenta danar. Ninguém está pagando ninguém, porque ninguém está pagando ninguém, ninguém tem dinheiro, né? Então eu estou aguardando melhorar um pouquinho para poder lançar mais uma edição do livro de orações, mais uns 15 mil exemplares do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Ele está de volta depois de um período parado, ele voltou, um grande talento, Rony Mota, Faço com Jeitinho. Tá carente, tá querendo chameguinho, pede, pede, pede, pede que eu faço com jeitinho. Tá carente, tá querendo chameguinho, pede, pede, pede, pede que eu faço com jeitinho. Não precisa nem pedir, minha linda, eu sempre faço com jeitinho. se te ver assim. Experimenta um sorriso, cê fica mais bonito, sensual, vai por mim. Tá acanhada no canto por quê? Com essa cara amarrada pra quê? Tão linda, não tem necessidade. Que tal um rolê pra gente beber? Uma, duas, até amanhecer. Mas se tá carente e tá querendo chaleguinho, pede, pede, pede, pede que eu faço com jeitinho. Tá carente, tá querendo chaleguinho, pede, pede, pede, pede que eu faço. Sou professor, profissional, e do jeito que eu faço não tem nada igual. Sou professor, profissional, e do jeito que eu faço não tem nada igual. Que cara é essa, menina? Eu não gosto de te ver assim. Experimento sorriso, cê fica mais bonito, sensual, vai por mim. Tá acanhada no canto por quê? Com essa cara amarrada pra quê? Ha, tão linda, não tem necessidade. Que tão bom é pra gente beber? Uma, duas, até amanhecer. Mas se tá carente e tá querendo chameguinho, pede, pede, pede, pede que eu faço com jeitinho. Tá carente, pede, pede, pede, pede que eu faço com jeitinho. Tá carente, tá querendo chaleguinho, minha linda. Pede que eu faço com jeitinho. Tá carente, tá querendo chaleguinho. Ai, pede que eu faço. Sou professor, profissional, e do jeito que eu faço não tem nada igual. Sou professor, profissional, e do jeito que eu faço não tem nada igual. Esse menino é um artista completo, ele compõe, ele toca, ele canta, ele opera, ele toca viola, realmente é um grande talento, né? Fez sucesso quando era menino, foi afilhado do Zezé de Camargo e Luciano, com aquela música Já Sou Quase Um Homem, apareceu em todos os programas da televisão brasileira, depois, o sucesso é assim, né? Ele vem, depois ele vai. E agora ele, né, cresceu, tá, se formou em música, estudou bastante, casou e voltou ao Brasil, onde está morando, e retomou a sua carreira artística, que é isso que ele sabe fazer melhor, né? Rony Mota, Faço com Jeitinho. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Durval e Davi, Adeus Menina. Olhos do meu caminho, por favor, conforme disse o poeta, deixe que eu passe com minha dor. Já andam falando tanto e pra evitar esse dissabor, o mais certo, meu benzinho, é dar o fim nesse louco amor. Adeus, adeus, menina que tanto amei, posso ter outros amores, mas de você não esquecerei. Adeus, adeus, menino que tanto amei, posso ter outros amores, mas de você não terra para não vê-la tão infeliz. Nunca mais hei de voltar, é o juramento que agora fiz. Eu sempre sofri sozinho, seu sacrifício e eu nunca quis. Prefiro morrer sofrendo para fazê-la viver feliz. Adeus, amei. Posso ter outros amores, mas de você não esquecerei. Adeus, adeus, menina que tanto amei. Posso ter outros amores, mas de você não esquecerei. Adeus, adeus, menino que tanto amei. Posso ter outros amores, mas de você. Relembrando Goiás, Durval e Davi, adeus menina, pro João Henrique, o Camilo, Pedro, a Lúcia, o Paulo Henrique, o Miozão, o Zé Pretim e o Prosa Ruim, lá na Fazenda Limoeiro do Samambaia, lá no Santo Antônio do Rio Verde, ligadinhos no nosso programa, ouvindo agora. Tem duas opções, pode me ouvir pela Boa Vista FM, lá de Paracatu, do meu amigo Humberto Neiva, às 4 horas da manhã, e também na Super 95 FM de Coromandel, às 6 horas da manhã, o programa Cleiton Aguiar. A frase irretocável do programa de hoje é de minha autoria e fez parte de um poema que está no meu primeiro livro, chamado Assa Peixe. Todo amor verdadeiro, toda paixão, toda dor, enfraquecem com a distância, com tempo e com novo amor. Quando a gente tem um amor verdadeiro, a gente acha que se deixar aquela pessoa, a gente vai morrer. A gente sofre, mas o tempo passa, né? E todo amor verdadeiro, toda paixão, toda dor, enfraquecem com a distância, com tempo e com novo amor. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla João Márcio e Fabiano. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que me acompanha no rádio, você pode me ver na televisão todo domingo às 10 horas da noite em rede nacional. Eu apresento o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na rede Brasil de televisão. São mais de 200 cidades que já recebem o sinal local da rede Brasil de televisão, incluindo 24 capitais. Agora, se você não tem aí na sua cidade, mas se você é assinante da TV Oi, você pode me assistir no canal 1. Na Claro TV é no 13. Sky 175. TV Vivo 237. GVT 248. CTBC 714, pelas parabólicas. E direto no seu computador, no site rbtv.com.br. Sempre entrevistas muito interessantes. Nesse domingo, por exemplo, nós vamos falar sobre a propriedade dos ômegas, né? A utilidade dos ômegas na saúde humana. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, domingo, 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para João Márcio e Fabiano, Cego. Cego sonha se ele não pode ver. Isso acontece sempre que eu estou com você. O meu olfato se confunde, eu perco meus sentidos. Só sinto quando você vem falar ao pé do ouvido. Quando você chega parece que o meu mundo parou. Eu não enxergo nada mais, eu só sinto o calor. Tô precisando de viver um sonho sem te amar. Mas o que eu vou sonhar se só consigo te enxergar? Escurece tudo, só ouço tua voz. Sinto que o mundo gira em torno de nós. O meu tato aguça só ao te tocar. Sinto até o teu gosto mesmo sem beijar. O teu cheiro é dica pra te encontrar. Ele é único e me diz se você está. E você está, tá dando pra ver. A verdade é que eu só tenho olhos pra você. Cego sonha se ele não pode ver. Isso acontece sempre que eu estou com você. O meu olfato se confunde, eu perco meus sentidos. Só sinto quando você vem falar ao pé do ouvido. Quando cê chega parece que o meu mundo parou. Eu não enxergo nada mais, eu só sinto o calor. Tô precisando de viver um sonho sem te amar. Mas o que eu vou sonhar se só consigo te enxergar? Ah, escurece tudo, só ouço tua voz. Sinto que o mundo gira em torno de nós. O meu tato aguça só te tocar. Sinto até o teu gosto mesmo sem beijar. O teu cheiro é dica pra te encontrar. Ele é único e me diz se você está. E você está, tá dando pra ver. A verdade é que eu só tenho olhos pra você. Olhos pra você. Olhos pra você. Olhos pra você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo João Márcio e Fabiano Cego. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Agora você pode comprar as músicas do Cleito Aguiar, já que não tem mais loja de disco para vender, a gente vende na internet. Tem um CD meu lá chamado A Cara do Tato. Tato é meu apelido de infância, né? São 12 músicas que você pode comprar uma por uma, por 99 centavos de dólar cada um, no iTunes. Escreve iTunes. Você põe www.itunes.com e você vai colocar o meu nome lá, vai aparecer a fotografia do meu CD, né? Uma foto que foi tirada lá em Coromandel, pelo Klaus Bonifácio, um grande fotógrafo. E aí você compra uma por uma. Né? Lá tem, por exemplo, tem o Xote Mineiro, tem o Amor Baiano, Saudade Dela, Tempos Atrás, Eu Não Sou Mais de Lá, Forró Samba, Belos Tempos do Coró, Chorinho do Funcionário Público, Comadre Sebastiana, Roça Roça do Amor, Antes que a Vida Me Consuma e Madalena. É o novo jeito de comprar música. Quem gostar das músicas do Cleiton H pode comprar agora na internet, no iTunes. Atenção, meninos! Turminha do cabelinho arrepiado. Outro dia eu estava falando com a minha amiga Fátima Leão, grande cantora, grande compositora, e ela reclamava o tanto que essas duplas estão cantando ruim, porque as pessoas não se preparam, acham que cantar é só abrir a boca, né? E ela está coberta de razão, e por isso é que eu coloquei esse quadro no programa, Os Mestres, para chamar a atenção disso, uma brincadeira que eu faço, mas para tratar de um assunto sério, né? Vocês estão cantando ruim demais, essa turminha do cabelinho arrepiado, vocês tomam vergonha, vai preparar primeiro. É, o meu ouvido e o ouvido do povo não é pinico, não. Dessa turminha nova aí, aproveita pouca gente. Se passar numa peneira, não fica muita gente, não. Fica uma meia dúzia e olhe lá. Mas hoje eu trouxe um grande professor, um dos maiores cantores da história da música popular brasileira, Silvio Caldas Serenata. Dorme, fecha este olhar entardecente. Não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente. Não me é dado beijando te acordar. Dorme, deixo os meus cantos delirantes. Dorme que eu olho o céu a contemplar. A lua que procura diamantes para o teu lindo sono ornamentar. Na serpente de seda dos teus braços alguém dorme ditoso sem saber que eu vivo a padecer. E o meu coração, feito em pedaços, pedaços. Vai sorrindo ao teu amor, mascarado desta dor. No teu quarto de sono e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, que é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés o meu ciúme, enjeitado e faminto como um cão. A lua que procura diamante para o teu lindo sono ornamental. A Faculdade da Música apresentou o mestre Silvio Caldas, uma gravação de 1957, Serenata. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Zezé de Camargo e Luciano, Seca Verde. Coivar a fogueira, queimada a roceira, enxada na cova, perdoega na beira, do mato a urtiga, na folha a formiga, a chuva não chega, a seca nos tira. Vontade de plantar e colher, e nem água pra beber. Vontade de plantar e colher, e nem água pra beber. No ombro cornal, açúcar e sal, feijão e farinha, cristal na lapinha. O tempo nos rouba, a água salopra, algodão nenhuma roupa, de fruta só pinha. Juazeiro ainda está verde, e essa gente é feliz. Vai matando sua sede, grudado na sua raiz. Se eu fosse água do velho Chico, inundaria essa terra. Então faria outro tipo de guerra, sem fome, só de fartura. Mas eu não sou água, e nem sou rico pra poder fazer o velho Chico escorrer. Nesse chão rachado, nessa terra dura, nessa seca verde, mora um povo nobre, morrendo de sede nessa guerra pobre. Nessa seca verde, mora um povo nobre, morrendo de sede nessa guerra pobre. Se eu fosse água do velho Chico, inundaria essa terra. Então faria outro tipo de guerra, sem fome, só de fartura. Mas eu não sou água, e nem sou rico pra poder fazer o velho Chico escorrer. Nesse chão rachado, nessa terra dura, nessa seca verde, mora um povo nobre, morrendo de sede nessa guerra pobre. Nessa seca verde mora um povo nobre, morrendo de sede nessa guerra pobre. Nessa seca verde mora um povo nobre,